Humanidade negra, primeira audição. Humildade e transparência. Irmandade, primeira audição. Fazendo um som com competência e tudo isso em decorrência da vontade, da aspiração pra mesma dimensão, outra existência. Humildade e transparência. Irmandade, primeira audição. Fazendo um som com competência e tudo isso em decorrência da vontade, da aspiração pra mesma dimensão, outra existência. A vontade de querer vencer, ser pelo poder do que? Ver em frente mais além, a favor de quem não tem nada vezes sem. Desgraça, piada ingrata, afiada levada, língua lâmina da espada, na marca exata rasga, não para. Contra o vento, vê direito. Se é suspeito, tem medo, parte no meio. Emblema no peito, respeito ao prêmio do guerreiro. Se é pra brincar, não faça. Se é pra rimar, faça bem feito. Quem vê médio tempo, a levada. Se tem talento, veredito, vem do ouvido. Juízo traz o bom senso, um minuto. Silêncio pra quem cai lá. Permanece a favor do que procede. A banca segue. Dá sequência, rima cobra, agência, sequência. Mostrando eloquência e sapiência. De repente, não é da sua preferência. Esqueça da minha parte, sem condolências. Não me agrada a ideia de violência. Mas sigo com paciência e destaque. Tema de hoje, primeira edição, Irmandade. Bastou meia hora de ideia e já temos a ideia do som. Pura viagem, entrosamento, até então desconhecido. Gigante, adormecido, bem feito, auditório, que hoje esquecido. O requisito, vontade, criatividade, conhecimento básico, discernimento. Garante o surgimento de uma espécie que abandonou a fase do treinamento há muito tempo. Pronto pra competição, parte integrante da minha equipe, primeira audição. Fecha-se as aspas dessa citação. Repeto a letra que escrevo seu olhar. Fixo na ideia, se é bobo é constar. Banca progredida, revolução a queimaça. Vitória inevitável, a champanhe já tá na taça. Urbanização, guerreiro urbano no pedaço. Aqui PHK e N4 no compasso. O brilho é intensivo, ofusca a serpente. Aqui agora foi soldado, mais um elo na corrente. Zona Leste, Vila Matilde, Cidade e Carvalho. Só somando, multiplicando e não muda itinerário. Levada rápida, ser voando, pá. Que nem um flash, conosco ninguém fodosco. Aqui a banca segue. Humildade e transparência. Irmandade, primeira audição. Fazendo um som com competência e tudo isso em decorrência da vontade, da aspiração pra mesma dimensão, outra existência. Humildade e transparência. Irmandade, primeira audição. Fazendo um som com competência e tudo isso em decorrência da vontade, da aspiração pra mesma dimensão, outra existência. Diversos versos afiados, muito bem entrosados no campo dos beats. Sempre partindo para o contra-ataque em busca da vitória. Isso eu carrego na memória e torço para que todos tenham um bom treinamento. Porque nesse momento, muito bem atento aos atentados que vem surgindo o país afora. Fora disso, descubro que existe um entrelaçamento entre o rap e a bossa. Pra quem gosta, sabe do que eu estou falando. Quando seu espírito vai nadando e desfrutando sobre a música, para simplesmente poder passar uma porção de versos positivos que eu carrego comigo. De uma forma ou de outra, essas palavras vou ter que transmiti-las. Não sei se as pessoas irão aplaudi-las, pois não é isso que me preocupa. Não aguento mais ficar ouvindo essas suas desculpas. Como na antologia poética que diz que não adianta nada o homem ter bons sentimentos se ele descansar em maus. Por isso descanse nos bons sentimentos. Por isso muitas vezes você faz a sua vida um caos. E contradiz a mente cega, quem não vive não erra e paga um preço justo sobrevivendo nessa terra. Quem se une acerta e acaba aprendendo com o próximo. Primeira audição em N4 é o código de um sistema lógico acima de qualquer propósito. Insanos de natureza, diz o prognóstico metódico. Como um cientista no laboratório procurando, combatendo a cura do monopólio, não consuma ódio, vingança, ganância. Por trás da tempestade sempre brota esperança, herança que eu aprendi desde criança. A banca segue, fortalece a rima e não se cansa. Humildade e transparência. Irmandade, primeira audição. Fazendo um som com competência e tudo isso em decorrência da vontade, da aspiração pra mesma dimensão, outra existência. Humildade e transparência. Irmandade, primeira audição. Fazendo um som com competência e tudo isso em decorrência da vontade, da aspiração pra mesma dimensão, outra existência.